te vi prece, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só levo a certeza de tudo por você. Nada sei como ser as manhas e as manhãs, um sabor de massas e de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a paz e tocando em frente. Velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando si. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conocer as manhas e las manhas, um sabor de massas e de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia a gente ser, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega dom ser capaz. Ser feliz. Ando despacito porque ya tuve y llevo esta sonrisa porque ya lloré de más. Cada uno de nosotros compone a su historia, cada estrella carrega don ser capaz de ser feliz. Coisa boa.